Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 8 de agosto, em segunda discussão, o projeto de lei 892-A de 2011, que cria no Estado o programa Cirurgias Eletivas e Exames Complementares Mais Saúde, destinado a facilitar a oferta gratuita de cirurgias nas áreas oftalmológica, ginecológica e de otorrinolaringologia, assim como exames complementares. O projeto é do deputado Dr. José Luiz Nance, do PPS. Muito importante. Isso são cirurgias eletivas, cirurgias programadas, que pode ser tanto pelo poder público ou então privado, conveniado. As cirurgias são cirurgias que a equipe médica vão preparar vários pacientes e vai beneficiar a várias pessoas, tanto ao paciente como ao médico, que ele pode tentar fazer um tipo mutirão de cirurgias. Cirurgias oftalmológicas, cirurgias de ginecológicas, cirurgias como vesícula, como períneo, como esterectomia, hérnia. São cirurgias não tão complicadas, mas que podem ser realizadas tudo num dia só. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.